nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, feito o lançamento do Agosto Laranja. Agosto Laranja, mês dedicado à realização de ações voltadas à conscientização e prevenção às deficiências e tendo por objetivo alertar e conscientizar a população da importância e necessidade da prevenção de deficiências. Aqui na Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura, o pessoal da APAE organizou um evento muito importante com autoridades para dar início ao Agosto Laranja. Presente aqui o prefeito Kleber Vandal, que participou dessa solenidade da abertura deste evento. E realmente um evento importante, né? O mês de agosto é destinado a uma série de ações, de atividades, que não se limita, evidentemente, apenas ao mês de agosto. São ações que acontecem durante todo o ano no município de Gaspar, juntamente com os profissionais, professores, a todos que trabalham e fazem parte da APAE, e que é um trabalho importante, né? A prevenção é sempre o melhor caminho, é a melhor solução. Eu fico feliz de a gente estar aqui em parceria com a APAE, com toda a nossa equipe de governo, fazendo esse trabalho, permitindo que a gente possa chamar a atenção da nossa comunidade, da nossa população, para a prevenção com relação a essa situação dos excepcionais em Gaspar. Presente aqui também o autor do projeto Agosto Laranja, que é o presidente da Câmara Municipal de Gaspar, vereador Ciro André Quintino. Vereador, como é que surgiu a ideia de propor esse projeto lá na Câmara Municipal? É gratificante, né? A gente se sente honrado por ter sido o autor desse projeto e ter vindo hoje, né, a abertura, vendo esse projeto realmente implantado, né? Essa ideia já surgiu no ano passado, a APAE andou nos procurando, os funcionários da APAE, nós fizemos esse projeto bem feito, trabalhado para que fosse sancionado, aprovado, e graças a Deus correu tudo muito bem, e esse ano de 2019 ele está sendo aí hoje oficializado, feita a abertura, e vai até a final de agosto com mais ações aí de prevenção às deficiências. Então a gente só fica orgulhoso por ter sido o autor desse projeto e mais ainda gratificado por ver tantos pais aqui de aluno deficiente. A gente sabe como é duro, né? É corrido, a gente tem um filho deficiente, então a gente está aqui para ajudar. E tudo aquilo que a APAE sempre precisou da Câmara de Vereadores, alguns projetos, liberações de recursos que chegam na Câmara de Vereadores, a gente combina entre os demais vereadores para que passem nas comissões e que sejam aprovados rapidamente, porque a APAE não pode esperar. Então a gente faz a nossa parte, porque é gratificante ter uma APAE atuante no nosso município e também ter os pais atuantes. Vamos conversar agora com o presidente da APAE, Rogério de Andrade. Presidente, um evento muito bonito, a abertura do Agosto Laranja na manhã desta sexta-feira. Sem dúvida, Gil. A gente fica muito feliz como não só nossos alunos prestigiando, mas como toda a pessoa da prefeitura, prefeito, a dona Dilma, né? Pessoal da saúde. Então a gente fica muito feliz e ver que realmente a prefeitura cada vez mais apoia as ações da APAE, as ações de prevenção no município. Presidente, quantos alunos hoje a APAE de Gaspar atende? Nós atendemos hoje a 537 alunos. É um número bem expressivo, a APAE tem muitas despesas e trabalha sempre forte em ações com os professores, com pais e amigos. Sem dúvida nenhuma, Gil, mas assim, principalmente esse mês que é o mês da prevenção, Gil, de 530 alunos, você só imagina que com o trabalho de prevenção a gente poderia ter evitado em torno de 85% a 87% de nascimento com pessoas com deficiência. Então por isso que a gente vem trabalhando cada vez mais forte na prevenção, né? Em ações junto à comunidade, conversando com a comunidade, conversando com as escolas, com os alunos, para mostrar de que como fazer para evitar que nasçam pessoas com deficiência. O slogan dessa campanha é prevenir deficiência. Exatamente, é o Agosto Laranja, né? O mês da prevenção. E o nome do nosso slogan esse ano é Prevenir a Deficiência. Ok, presidente. Obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil. E parabéns mais uma vez. E muito obrigado. A Sentinela sempre junto com a gente, trabalhando aí em prol da comunidade. Da Praça Getúlio Vargas, falando sobre a abertura do Agosto Laranja, nesta sexta-feira, dia 9 de agosto. Gil Dias para a Rádio Sentinela.